1862, né? 1862, eu gostei, para outro. Vou no 567, chame Recife, em 1288, alternando 260. Recife 288-260, 1567 da Gol, obrigado, boa noite. 360 pela direita. 360 pela direita, 33. Tô no 601, né? Tá 3603, desça para 2000 pés, altímetro 1014. 2000 com 1014, 3603. Pronto para start, prospect. Autorizado a prosseguir o reboque, o sideral CA Delta Lima, chame para ingressar no pátio principal. Chamará. M03, livre LS, informe estabilizado. Vai reportar estabilizado 3603. Terra embaixo travado, Romeu Golf Vito. Vito, aguarde pista livre. Valeu, Vito. Confirma, Zé, porra, meu confinito? Eita, 120, 79. Obrigado. Visual com tráfego nacional, vai reinterceptando a perna do vento, 2733. 33, mantendo o vento, aguarde a instrução. Vai mantendo o vento, aguardando 33. Aruna, chame Recife, 251, alternando 3325. 251, 3325, voo no 601. É 36, se encaixa como segundo, seguindo o tráfego na curta. Ok, tá visual, seguindo como 02. Seu pouso autorizado na 10-130-89. Gente, autorizado o pouso na 0, Romeu Golf Vito. Pelo goleiro procedente de Curitiba, mandando 075. Agora 48 milhas para Salvador, chamando Salvador 2158. Vai em conta a sua pernoite na aviação geral. Gente, pernoite na aviação geral, táxi à direita, na sequência primeira esquerda, via quilo, pátio 13, tentando no balizador. Gente, então, vai seguir aqui, à esquerda, via quilo, até visual com o sinalizador, para patear e solicita ônibus para passageiros. Quantos seriam? São 8 passageiros. Tripulação também ou vai depois? Ok, são 10 com a tripulação. Então, 10, depois a gente volta. Perfeito. Salvador Gol, Norton 40, puxa para estacionamento na 0 fim. Plano 40, portão 6, né? Positivo. Só um instante para puxar, por gentileza. Aguardo. Uma coisa, só tá ali, puxar, assinar no meio, chame táxi no 940. Vai iniciar, chama pro táxi, 940. Cono 273, 136 a bordo, 2h51, alterna Campinas, pronto para o táxi. Em Campinas, o POB, por gentileza, de autonomia? 136 0251. Copiado, 1360251. Táxi autorizado, à direita via Índia, ponte espera no 0286, altímetro, ele 14, no 0, no 4, bom voo, gol 1273. Então, direita Índia e no ponto espera 19.60 na torre, gol 1273, uma boa noite. Boa. Descendo para 1500, 14, pronta rotatória. 3603 estabilizado. Ativo. Platia aproximação e chame torre em 1862. 1862. Manter a posição antes da Juliette. Temos um 37 Gol Varg no Porto 62 que puxou. Vai seguir após. Sem problema, vai manter então antes da Juliette para o rotador seguir. Salvador, TAM 3603, final baixado para lá. Cima até a Pantera, no 273. Tô recebendo TAM 3603, baixado para lá. 3603 agora continue aguardando o eixo livre, o vento é 120 polares. Escuta. 33 aos 33, esquerda do vento 2733. Esquerda perna do vento 2733. Ei, Mili 14, aguarde cota. Tá, 33, aguardar o 5241. Salvador, boa noite, voo 1273, ponto, ponto espera da 10. três após o pouso, tráfego na final ali, mantém. Após o contagem do tráfego na final ali, mantém, voo 1273. Agressando a perna do vento, visual com o tráfego nacional 2733. Gente, 2733, só com 360 pela direita. 360 pela direita, 2733. 138, galera, 4 horas, táxi à esquerda, via Pátio e Índia na sequência. 1286, ele 14, boa viagem, 940. 7, via Pátio, Índia, ponto 1026, 1014, ajuste o nosso. Falou! Salvador, Xener 6259, posição está na 01 para o pushback acionamento. Gente, aguarde para puxar e acionar, temos um 37 na Gol, vai passar a cauda sentido ponto espera, só estágio, gentileza. Guardando o Gol 6259. Olhou o Gol Vida, observa a saída 37, Gol estampado Varg, reporte na Quebec, nesta para cruzamento. Passivo, Gol Vida. Interceptando a perna do vento, Força Aérea 2733. 33 mantendo o vento, aguardando base. Aguardando, 33. 03 aos 36, direito 219. 219, boa. Paulo Santana, 3603, livrando na sua escuta, um cordial. Boa noite, 3603, Pouso Olivão, táxi 3A Alfa Juliet, bateu no portão 7. Alfa Juliet, bateu 19, portão 7. 259 da Lúcia, portão 01, 37A liberando o passe, está livre, puxando o sinal chamitário. Livre do 01, Oceanero 6259. Gerbaz, reporte final. A Gerbaz, reporte aéreo nacional, 33. Sideral Salda Lima, aguardando autorização para ingresso parte 1, direção parte 4. Assim, Matheus, só um instante para ingressar, tem um taco, um aeronave para sair para o parte 1, só um instante, gente, Sideral. A escuta. Reportaria nacional, 33. Livre para o cruzamento, o meu Golf Vitor, vai até frequência livre, boa noite. Zero 2733. Possibilidade de coordenar o procedimento instrumento com o controle para a próxima decolagem? Qual procedimento? Só o procedimento é a aeronave, se possível concorra pela direita. Voa pela direita negativo, o próximo tráfego que vai decolar vai curvar à direita, você vai atrapalhar o tráfego. Provavelmente curva à esquerda, ele será coordenado com o procedimento. Afirmativo, fica no aguardo então. No 273 aos 39, controle, 1935. 1935, boa. Espera próximo, gol no 940. Boa noite, gol no 273. Foro 273, contato radar, submanteu nível 360, saída da EL. Saída da EL ao 360, com 273. Foi instruído após 2000 pés, voar direto Leda. Para manter a saída ou voar direto Leda? Não, pode voar Leda, 273. Voar de Leda, 273. Autorizado prosseguir com o reboque até o Quebec, chame para o cruzamento. Ciente, até o Quebec chamará para o cruzamento. 3-3, mantendo a proa até 2000, chama o controle, 1935. Mantendo a proa até 2000, controle 1935, 2733. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2733. 2733, mantenha a proa subindo para 2000, confirme o procedimento. Procedimento é RNAVE para pista no zero, se possível. Tá, acendendo então para 2 no teste, 2733. Aqui funciona 2733, curva esquerda e vou na proa norte, vou retornar até o final do RNAVE. Afirmativo, esquerda, proa norte. Se possível, autorizar quando mais próximo um flyby para a gente treinar o nosso aqui no PA. Comunicador, autorizado via engine, 0.014, 18.6 graus, uma boa noite, 59. possível autorizar o flyby a partir do 367, se o controle, se for possível para o controle. Ok, 7, suba para 2.500 pés, rolo 0 no 4 ajuste, e aguarde do Serra Vitor 367, o B7-3. Para 2.500, aguardando a proa para o Serra Vitor 367, 1-0 no 4, 3-3. Nove quatro zero, autorizado a decolagem, 128 nós. 190, gol 940. Força era 2733, está autorizado voar para o Serra Vitor 367. Força era 2733. Serra Vitor 367, 2733. Vai subir para 4.000 para o Serra Vitor 367 ou mantém 2.500, 2733? Subir para 4.000 então, por favor. Ok, sobe para 4.000, 1014 ajuste. Para 4.000 com 1014 para o 367, 2733. 190, pronto. Na Lima, tem 6259. 190, 6259. 0, saída da El. Na El 360, não, 940. Nelly, pronto, 90, 6259. 6259, autorizado, decolagem 130, 89. Decolagem 90, 6259 da Ux. 6259-47-1935, por favor. Controle agora 1935, graças, uma boa noite. Até o retorno. Da El, se escuta. Chile 259, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, mantenha a saída da El. 360, perfil da El, 6259. Gol no 273, chame Recife agora, frequência 251, na alterne 3325. 251, 3325, boa noite, obrigado. Trânsito 2733, tá afastado agora 3 milhas do 367. Solicita o flyby do 367 para o 366. Está autorizado. Quando estiver na proa do 366, desce para 2.500 pés. 10 no 4 ajuste. Você era 2733. 2733, autorizado então. Procedimento 6259? Negativo, mantém a saída da EL, 6259. Já mantém a 59. Zero, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, boa tarde. Poderia confirmar a frequência, 1940? 1251 e a secundária 133, decimal 25. 251-3325, gol 1940. Comando 3662733. Gente, está autorizado o sinal RNAV e reporte estabilizado, 2733. Autorizado o sinal RNAV, reportarei. Estabilizado na final RNAV 2733. Ativo, autorizado final RNAV, chame a torre 1862, 2733. Torre 1862, 33. Whisky Kilo Zulu, Salvador. Na escuta. Já na rotatória? Agora 4 mil de volta rotatória. Gente, torre 1862, é Whisky Kilo Zulu. 2262. Já aprovado 380, escute a X-Ray, altímetro 04, 28 graus de temperatura. Foto 4. Prossiga, senhor. Aprovado Confins, aeroporto internacional Tancredo Neves. O nível autorizado 380, via posição bridge, rota azul 16, restante conforme a rota do plano. Pista no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha, após curva direita. Perfil subida da Leda, após Leda direto bridge, 1935, é o controle, 18625452. Ok, 380 na Bridge Absolute 16, decola da 10 após, mantém a reta de 2.000 ou 3 milhas, após direita, Leda, 1935, 186, 5452 para puxa e acionamento, estamos no 3. No código, pátio 3, reporte pronto. Pronto para puxa e acionamento, senhor. Autorizado, reporte, táxi. Contarem. Alô, Salvador, boa noite, eu sou a Mizuno 97, tem informação em 3. Solicito autorização nível 380 para Galeão. 38 Galeão, já aprovado e a AXE em curso altímetro 1014.4. Não, cópia. Autorizado Galeão, nível 380 via BDEV, Upper, November 857, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, 83 milhas. Após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda. Após Leda, direto para a posição BDEV, 1935. É o contour, 18642, acione o código 5455. Autorizado Galeão, nível 380, BDEV, AP November 857, levada 10, em frente, após 2.000 ou 3 milhas, curva direita, da El Leda. Após BDEV, controle 1935, transponder 5455, da 3197. Ok, 5455 no código, chame, pronto para puxar essa na porta 8. Pergunta, recepção na fina onda, onda 7, onda Trápago, na fina onda, Zulu. Reporte na curta, Zulu. Reporte na curta, Zulu. .5241 para o táxi, 85, 3 horas e 10, alterna a Vitória. Vitória, 3h50, cumpriu o BD? 85, senhor. 85, copiado. Táxi autorizado em frente, ingressar à segunda direita, via Índia. Ponto espero no 0286, altímetro 1014, tem uma boa viagem, 5241 da Trip. Segunda direita, Índia, 18,6. Obrigado, senhor. Federal stand-by, guardando instrução para entrar na 17, para a parte 4. Sim, mantenha a guarda de ingresso, tráfego para pouso, pista no 7, ok? Ciente, aguardo. Pouso autorizado na 17, 130, 89. 130, 8, autorizado pouso na 7, isso que eu vou.